seu alô para todo o Brasil. Brasil! Chega para abrilhantar o show e botar pressão nos seus seguidores da Dona da Noite. Vem, DJ Tom Máximo, dê seu show, meu DJ. Se é pra dar um show, tem que dar um show de saudade. DJ Tom. Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar Máximo, onde todos se cumprimentavam ao passar. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Só pra recordar, bora ver. Palácio! Parecia que o vento soprava sempre a favor, e as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Passou e o meu sonho. Deixa eu abraçar nosso amigo Marizinho. É verdade. Filho aí do nosso eterno Mário Brandão. Já que curtiu da carroça, obrigado. Sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim. Sempre assim. Estamos apresentando o melhor do passado. DJ Tom Máximo. Os bancos da praça falando de amor. Só pra recordar, papai. Parecia que o vento soprava sempre a favor. Taxista Clay! Isso aqui também com a gente, um abraço pra você. Meu amigo Neguinho da Cobaju. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Meu amigo Fábio. Mas a noite. Alô, Fábio! O meu sonho teve fim. A dona da noite chegou. Chegou. Ai, que bom seria se a vida fosse assim. Assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom. Estamos apresentando DJ Tom, agora de frente com você. Sempre assim. Dona da Noite. Oi. Ouça esta canção. E aí, Palácio? Te peço amor pra não chorar. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, Máximo. Te vem distante de você. Um dia eu vou ficar. Às vezes, quando está comigo. Meu amigo Anderson lá do Mega Príncipe. E não quer. Isso aqui com a gente. Oh, oh, eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. DJ Tom. Você me chama de bandido. São coisas que não vou resistir. Bandido. Oh, oh, oh. dos Caixa Baixa. Está aqui com a gente, um grande abraço para você, Ana Maria. E o Pitos do Pitos Lanche tá na área. Meu quarto segredo do amor. Hoje ele tá comportado, né? Comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida. Sábado ele tava demais. Meu passado, futuro e presente. Tava demais. Por isso vou partir de uma vez. Porque meu amigo Gilson do Gilson Lanche. É um sofrimento. Só na manhã, né, Gilson? Oh, oh, oh. Fábio Jurunense tá na área. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. São coisas que não vou resistir. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. DJ Tom. E a saudade rolando come do alô aqui no palácio. Sou uma ave que voa sem ninho, que vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. DJ Tom Máximo. Vou pela vida sem nada nas mãos. DJ Tom. E só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. Minha amiga Érica está aqui com a gente. Sou um abraço aqui do Tom, viu, menina? De um amor perdido, a certeza de alguém já vivido. Meu amigo Erlo, gosta de quem? Um abraço pra você. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Como é que tu não tem? Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para. E aí, Thiaguinho? Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um talentoso DJ Manuel. Saudade do bar do Rubens, o bar onde o DJ Tubarão Tubarão, saudade do Rubi, começou a trajetória. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho. Deixa um abraço aí também a Maria e as suas amigas de ATF aqui, ó. O que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. Agora, até mais luxuoso em suas apresentações. Lúcio CDs. Qual é do homem que já pegou uma mulher de três coração, hein? Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Toma-te! Será que você não tem medo do sofrimento depois? Alô, Marcelo Henrique! Gilson Lanche no telão! O que será de nós três? Espero outro ir embora. E aí, parente? Para chegar minha vez, eu só queria saber qual de nós dois você ama? E aí, pelo azul? Será que se lembra de mim? Um abraço, o bigode de São Domingos do Capim. Na cama, ou se quando está comigo, é nele que está pensando. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? DJ Tom. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. O Anderson, seu coração é bandido. O Anderson, o seu grande amor. Fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. E a saudade é palácio. Só sabe fazer. Onde está você que já me esqueceu? E aí, baixinho? E eu não consigo tirar você do pensamento. DJ Tom. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. E hoje a gente comemora aí o aniversário do nosso parceiro Rangel. Aguento. Bora, Rangel! Pra lhe procurar. E amiga Nilda, chope na mesa 8. Mas da vida eu já não te vejo. E o baú de luxo ontem, como era que tava? Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Olha, já temos CDs aí do DJ Toninho. Dá uma beleza o CD dele. Aparece, chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Alô, Carlito! Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo: é você que eu desejo. Tchananana. Tchananana. Nosso amigo velhinho do WR Lanche está aqui também com a gente. Um abraço pra você. Hoje ele chegou escroteando com todo mundo, né? Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, saio por aí. É você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. E aí, você daria tudo pra voltar o tempo de criança? Ei! Eu daria tudo que tivesse pra voltar meus tempos de criança. DJ Tom. Eu não sei por que que a gente cresce. Meu amigo Márcio! Se não sa- um abraço pra você aqui do Tom. Essa lembrança. Máximo. Aos domingos, missas na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ah, meu Deus, eu era tão feliz. É do meu amigo Gilson. No meu pequeno. Consertando as pontes do Mujú, né? Que saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Pílula azul. Onde andará Mariazinha? Tenho que ir lá. Primeiro amor, onde andará? Meninada, quantas travessuras eu fazia. Jogos de botões pela calçada. Aí, Gilson. Eu era feliz e não sabia. Augusto Saudade e os amigos da saudade do São Domingos, está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Tom, tom, tom. Eu igual a toda meninada. Quantas travessuras eu fazia. Já por aqui também com a gente de botões, a grande empresária Amélia. Hoje ela tá pagando tudo. Eu era feliz e não sabia. Saudade. Eu era feliz e não sabia. DJ Tom! Eu era feliz. Meu amigo Erlon e a Érica! Zona Mania! Meu amor, me ouça, por favor. Dona! Eu quero pedir pra você voltar pra mim. A dona da noite. Não vá me dizer que já me esqueceu. Um grande amor não vai se acabar assim. Vem pra mim. Pra você. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Top, top, top, top, top, top. Meu amor, me ouça, por favor. Vou ajeitando aqui o play. Eu quero pedir, viu, traíra? Você voltar pra mim. Não, tu é um falso, né? E dizer que já me esqueceu. Um grande amor não vai se acabar assim. Top, top, top. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor. Nossa amiga Jussi! Já aqui na carroça, deixe de já passeando, né? Aceite assim como sou. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Dona da noite. Não, não vai embora. Não maltrate mais meu coração. A dona da noite. Eu não suportaria. A roça da saudade. Lhe perder de novo, doce paixão. A dona da noite. Não, não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você... E amigo Pouca! Eu irei também. Junto com o Marizinho, está aqui também com a gente. Vou pegar no pé. Nosso grande amigo Rosário! Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Um abraço pra você aqui do Tom. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre de olho aberto. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Se eu vacilar, fico sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria me perder de novo, doce paixão. Estamos apresentando o melhor do passado. Me perder de novo, doce paixão. tentei. Saudade? Não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Máximo. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. Meu amigo Brandão está aqui também com a gente. Nunca ter te um abraço pra você, garoto. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. E aí, Fábio? Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Da Roça da Saudade, a Dona da Noite. A Dona da Noite chegou. Se joga na luxuosa. Aqui é tudão. Meu amigo Neguinho da Cobaju. É o nome da emoção. Juro, tentei. Máximo. Não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Nossa amiga Ana Maria do Pitos Lanche. Quem sabe assim. Hoje o Pitos tá comportado. Sofrido. É verdade. Eu sei, pois sem querer por ti me apaixonei. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. DJ Tom e a Saudade Palácio. Você que não comprou os CDs do Fest Saudade, a parte da Carroça da Saudade, você adquire aqui com Lúcio Campos. Tá ok, gente? Aqui ao lado. E também temos aí CD aqui do Palácio dos Bares, do Wellington Frangini, do Josias, e o CD que tá top de linha do Maestro. Com muito carinho, meu grande parceiro, meu grande companheiro, meu amigo DJ Cássio, isso aqui também com a gente. Um abraço pra você aqui do Homem do Alô Máximo. Meu grande amor, meu grande amor, como eu preciso. pra que não vou chorar? Tenho você comigo e não vou mais chorar. Bora baixinho! Meu alimento é o amor que você me dá. O seu amor me faz bem no café da manhã. Meio-dia eu sou fã. Deixa eu abraçar aí o Rafinha. Você me serve. O grande divulgador lá do Cineral está aqui com a gente. É um recheio. Alô, Rafinha. E carinho. A gente veio passear de luxo. É sempre um beijinho. Isso você não esquece. Chorar, pra que não vou chorar? Eu tenho você. Vocês são de casa. E não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. No jantar. Olha que abraço, tem né, uma mãe? Mesa repleta de amor. Você me chama pra mesa e eu vou. Com a boca ardendo em desejos. Novamente. E aí, Carlito, o que é que tu diz? De amor, e pra tirar da boca o ardor, você traz sobremesa de beijos. Chorar, pra que não vou chorar? Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. Por que que vou chorar? Eu sou tão feliz com você. Você é tudo que tenho na vida. Você me faz tanto carinho. Esse seu jeitinho de me dar esse beijo. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende. E você se surpreende com o corpo de mulher. Que mulher, nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina e começa a pensar. Meu amigo Gilson! O Gilson Lange já convida a galera aqui. Dia 11 de abril, sabadão de aleluia, lá em Bujeru, no Castanheiro. O som do amor, o som do Cineral. Mais uma deles, Gilson Lange. Você não sabe, é que eu desejo tanto. Flavinha hoje tá feliz da vida. Já preparou aquele presente mais tarde pra ele. É verdade. E aí, maluco? Quem será o homem que vai lhe amar? Cai na brecha. É que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Quem será? Quem será? Quem será? Meu amigo Gilson, o Gilson Lance está aqui na carroça. Eu te quero, te adoro. E ele é o cara, meu irmão do momento. Alô, Gilson! Eu te amo, te quero, te adoro. E vou lhe oferecer.

grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar, e com esse tal de Cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Falando em chute certo, eu vou ver Chicago, chute certo, está fechado o Gome do Alô. E é o melhor site de aposta do mundo. Mandar aqui um grande abraço a toda a rapaziada, toda a galera, diretoria do Chute Certo. Estão fechados com o Gome do Alô. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Da Anônio Drama de Prêmios também tá fechado com o Gome do Alô. Quero sair. E cada dia que passa, crescendo mais e mais e mais e mais. É Anônio Drama de Prêmios pra você. De um dia ser gente, ser grande como o país. Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Isso, Marabá! Com esse tal de Cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. DJ! Eu vou ver Chicago. Music Diz é a marca do momento. Coleção nova da Music Diz. Um abraço, meu amigo Quirino Maués. Fechado o Gome do Alô. É a Music Diz pra você. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto de você. Flash Sour! Não escute o que outro. Meu amigo Bruno, você encontra Flash Sour na TF e no comércio. Flash Sour também fechado, Gome do Alô. Seu aparelho quebrou, leve pra Flash Sour, é a melhor. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Falando também em comidas típicas, é com ele, é com ele, Tacacá do Renato, é o nome da emoção. Alô, Renato! Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode ser. Aí, costa! mais logo florescer. Quero a vida normal. Deixa eu mandar um grande abraço ao nosso amigo Ray Costa. Fechado com o Tu, fechado com o Franjinha. Alô, Raê! Um abraço pra você! Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Churrasco. Calma, Pantera. Tudo que toca só me resta dizer. Porque tudo na Jorge me leva a você. Isso tudo é normal. Se não seco, não come. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Meu amigo Jorge, do churrasco do Jorge, etc. Também fechado com o alô. Alô, Jorge! Meu bem, eu te amo. É a luxuosa bem, carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Que não é bom de caqueado aí, hein? Atenção! Atache ele sempre! Queria bom de caqueado! Falei que me lixe minha mamãe, vou assim! Falei de sulé, levei a vão do boot! Cadê este meio que me traça do vão, me falta a choisir essencial! Se quer vou chupar, cacu e blu! Pasca! Vamos chegar com o DG! Vamos chegar com o DG! Vamos chegar com o DG! O piperilho é o nome da emoção. Tá famoso, piperilho. É. O balde do Tom aqui tá seco, piperilho. Cavando. comme mes poissons au la. Avec connaître comme mes poissons au la. Ok, dis-moi comme mes poissons au la. Avec connaître comme mes poissons au la. Ok, dis-moi comme mes poissons au la. Avec connaître comme mes poissons au la. Ok, dis-moi comme mes poissons au la. Ok, dis-moi comme mes poissons au la. Poderosa do Marajó. Saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Alô! Lácio dos Bares, que dado a gente fazer uma sequência nessa época aqui, ó. Lúcio Cenês. Te daria as estrelas no céu, mas eu não posso, te dou o meu coração e bate por você, amor. Enlouquecidamente, desvendo o céu, desvendo o mar, só pra te encontrar. Velhinho, bora velhinho! Fique aqui perto de mim. Manda Top Show. Tua luz, tua do sol. Os teus olhos são faróis que brilham no mar. Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração e bate por você, amor. Enlouquecidamente. Aí, franjinha. Sabe quem tá famoso? Desvia do céu, desvia do mar. Pipirinha. Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito. Por favor, não vá, não vou te amar. Meu anjo lindo, volte, fique aqui perto de mim. Se amor maior me diga, já fiz em tuas mãos minha vida. Eu te prego esse amor cada vez mais. Se amor maior me diga, já tens em tuas mãos minha vida. Eu te prego esse amor. E essa sequência vai pra Marcele, hoje comemorando seu aniversário. Anjo lindo meu. Alô, Marcele! Desvia do céu, desvia. Agora de novo, Pipirinha. Só pra te encontrar. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Sou um homem inocente por toda a vida. Necessito de uma mulher. Uma noite a mulher me abandonou e no meu quarto comecei a sofrer. E essa mulher? Essa mulher que me abandonou machucou meu coração. Adoro essa mulher, não consigo resistir. Só quero te amar, vou esperar você voltar. Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Para Neguinho da Cobra Ju. Essa mulher. Só assim ele se alegra, né? De língua quente. No alô. Meu bem, eu quero os lábios seus. Gira, é quase que eu pego porrada do Neguinho do Acabaju, oh. Lá na frente, né? E olha que ele mora atrás da casa do Coroa. Imagina se eu não fosse jurunense, não. Do tempo do copão, na época. Passos na escada. Fim de noite. Igual a luz na madrugada. Aquele mortal na serragem. No meu quarto, a minha amada. Sinto o cheiro do teu corpo. Na luz eu vejo a sombra do teu rosto. Essa mulher que me abandonou machucou meu coração. Adoro essa mulher. Não consigo resistir, só quero te amar. Vou esperar você voltar. Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Para o fogo nessa mulher, vou dar um banho de língua quente. O cara vai pedir pra ela falar do amor. Quero lhe falar do meu amor. Tem que marchar. Quero lhe falar do meu amor. Tem que marchar. Quero lhe falar do meu amor. Tem que marchar. Quero lhe falar do meu amor. Tem que marchar. DJ Tom Máximo. Esse amor que eu guardo há tanto tempo, apaixonado e forte como um vento, que levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos. Eu vim andando pela areia do deserto, meu coração batia forte, eu estava certo que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Melhor que um cão eu farejava o seu perfume, chope na mesa, isso provocava o meu ciúme. Eu rasteava os seus passos, eu caçava os seus abraços, eu queria. Hoje é o nosso empresário Amélia H6. É o nome da emoção hoje. Coisas que você não acredita, te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Hoje ela varou com mais sombrinha. Quero lhe falar do meu amor. Toda torta, né? Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Tá certo. Quero. A vinheta do 360 já tá pronta. Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa.